yeah, yeah. A nave que balança, yeah, yeah. A nave que balança, yeah, yeah. Cidade Morena é o maquinão. Lapa, lapa, ela, yeah. Lapa, lapa.